o saco, tem que ligar pra reclamar, parar no tempo e te atrapalhar. Amigo, eu sei que sempre me ouves, e não é de hoje, é o vídeo dos meus problemas, e não se esconde. Desculpa mesmo, eu sei que pego pesado, te ligar na madruga pra encher o saco. Tô mal acostumado, mas não é futilidade, são problemas pessoais. Como eu disse, pessoais, não é pra tirar sua paz. Minha consideração é muito grande, cê sabe, tipo um guru, meu truta, minha amizade. O carro brecou em cima, é dar fim na minha vida. A mente tá esquisita, tô esquecendo da família. Alto lá, você diz, me encoraja a voltar. Amigo, minha lágrima, já cansei de enxugar. O problema é meu, pode deixar, vou me virar. Vou olhar direito as coisas, saber interpretar. Incomodando, é como se uma força ruim corresse nos meus canos. E mil anos, me tranco, a fala muda, não quero isso. Minha mulher, filha, o sorriso do meu filho. Talvez a cura seja um papo frente a frente com você, numa hora legal, no sol amanhecer. Suas ideias abrirão minha cabeça, me trarão certezas da vida real, consciência. Tenho que dominar esse meu jeito, esse gênio maldoso, corroendo por inteiro. Às vezes quero sorrir, ao chegar, mas tá difícil. Aí pego no telefone e ligo pra você, amigo. Cê fica doido, eu sei, estraga sua noite. Eu sou uma zica com problemas e não é de hoje. Sua mina entende, mas obrigado a tolerar. Preocupação pra vocês, não posso continuar. Não vou me matar, tenho que ficar na pampa, tenho que continuar. Tenho que sentir vontade de olhar de novo a vida. Ela é sofrida, mas é assim pra mim que foi escolhida. Eu vou com Deus, pois eu sei que vários estão comigo. Vamos morrer amigos, velhinhos e amigos, ouvindo o som e lembrando do terror que a gente dava, das danças, rolês e toda a palhaçada. Sem porra de luxo, pois meus valores são outros. Descalço de radinho, ouvindo o som do poço. Eu vou olhar o tamanho do moleque no berço e vou lembrar o que um dia eu desisti de abandonar. Vou olhar pro pôster do meu pai, rezar pra já. Valeu mesmo, irmão, por sempre me escutar. É prova, é sentimento, é o que sinto vem de dentro. No caminho tamo junto, em pé ou enfermo.